Perceba que tudo que acontece, Deus está no controle. Se a terra e o chão se estremecem, te faz viver em temores. Deus não é homem que se esquece, o que promete ele cumpre. Seja o que for, está contigo. Ele é o consolo, ele é o abrigo. Irmão, não temas o perigo. Quem tem certeza da vitória é porque crê no Salvador. Já foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo, Senhor. O inferno inteiro estremece ao ouvir falar da cruz, porque a chave da vitória, todo poder e toda glória pertence ao nome de Abre os olhos e veja a glória do Senhor enchendo este lugar. Estenda a tua mão e glorifica. A tua vida está nas mãos de Jeová. Se Deus permite a luta, meu irmão, é até onde você pode suportar. É nesta hora que Deus livra, Deus consola, dá o escape, te levanta pra você continuar. Abre os olhos e veja a glória do Senhor enchendo este lugar. Estenda a tua mão e glorifica. A tua vida está nas mãos de Jeová. Se Deus permite a luta, meu irmão, é até você pode suportar. É nesta hora que Deus livra, Deus consola, dá o escape, te levanta pra você continuar. Ele ignora a tempestade, faz a chuva e o mar revolto se acalmar. Se Deus permite o tempo escurecer, é o mesmo Deus que tem poder pra clarear. Se o inimigo se levanta em sua vida, se levanta pra cair. Irmão, não pare, glorifica, glorifica. No controle está o teu Deus que vai olhos e veja a glória do Senhor enchendo este lugar. Estenda a tua mão e glorifica. A tua vida está nas mãos de Jeová. Se Deus permite a luta, meu irmão, é até onde você pode suportar. É nesta hora que Deus livra, Deus consola, dá o escape, te levanta pra você continuar.